sentiu. A mão no ombro continuou. A mão no ombro continuou e o suspiro se tornou mais forte. Era algo inusitado. A consciência era algo tão intrínseco, tão interno, tão profundo. Nós somos a consciência, você é a consciência. E aí, eu olhei para trás. Eu senti a mão, eu senti o corpo, eu senti a paz. E aí eu olhei para trás. E era o olhar, a alma, aquela que eu tinha visto no bar depois da cerveja. Depois das muitas cervejas. E então a consciência num supso, ela pensou no que poderia ser. E ela pensou que poderá existir outras vidas, outros laços, outros abraços, outros amores, outros sentidos, outros sentimentos. A consciência era minha. A consciência era dele. A consciência era nossa. A consciência é nossa. A consciência é coletiva. E aí, decidimos ir. Decidimos sentir. Decidimos suspirar. Decidimos então sorrir. Homens, sim. E uma capacidade de amar jamais vista no mundo. No mundo que, por mais que pareça machista, egoísta, os sentimentos estão aí, dentro e vivendo, dentro de cada um. Por mais que as pessoas queiram esconder, ele está dentro, está intrínseco, está internalizado. Num mundo em que amar, enfim, se tornaria a maior das esperanças. Alô, é isso aí. Iniciando então esse programa La Cidade, que tem altas propostas. A gente iniciou com uma narrativa um tanto inusitada de duas pessoas de Viçosa, que eu encontrei nessa rua aí, nessa urbe, nessa cidade, que decidiram fazer um conto aí sobre dois homens se encontrando num bar, talvez lá em Viçosa, ou talvez em outra cidade, não sei, agora cabe a perguntar a eles. E como início desse programa, primeiro, assim, eu vou querer falar aqui algumas coisinhas sobre o próprio rádio mesmo e educação da escuta, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui desse livro aqui, que é muito interessante, chama Rádio, Arte e Política. E aí, então vou ler, né? Não há uma tradição de pensamento sobre o som e a escuta como há, historicamente e em continuidade, pensamento sobre a visão e as diferentes linguagens visuais. Apesar de, por exemplo, desde o início das transmissões radiofônicas, muitos artistas terem percebido as potencialidades deste meio e produzindo especialmente para o rádio. Não se desenvolveu um campo teórico específico sobre a arte do rádio, como aconteceu com a fotografia e o cinema, tecnologias de comunicação que lhes são contemporâneas. A maior parte da teoria que toma o som e a escuta como temas acaba incorporando suas questões ao campo da música, desviando-se assim e limitando as possibilidades de leitura do que seria específico dessa experiência. Então, nesse caso, desde a arte dos ruídos à libertação dos sons, de duas pessoas, o Luigi Russolo e o Edgar Varese. Essas experiências convergem para um desejo de renovação da arte musical. Os sons, assim musicalizados, tolhem a liberdade da escuta, capturados pelo que caracteriza tradicionalmente o som como musical, isto é, algum modo de codificação, a busca de uma percepção pura e distante dos efeitos contaminantes da referência dos sons do mundo, da sua fonte em atividades humanas determinadas, de sua realidade sociopolítica, os sons misturados da natureza, etc. Nada dessa contaminação por referências concretas e ilustrativas atrapalhou a arte da fotografia ou do cinema, por exemplo. A não separação de uma arte do rádio ou da escuta da arte da música impediu, até recentemente, o desenvolvimento de critérios de leitura próprios dela. Então, com esse trecho que às vezes pode ser um pouco complicado, eu inicio então esse programa que vem com essa intenção de colocar a prática do rádio como artística e também como política, como tudo, né? E a proposta mesmo desse programa é a gente fazer várias experimentações com que esse sentido que a gente tem, o ouvido, ouvir, né, o sentido da audição, ele nos propicia, porque se a gente parar para pensar os outros sentidos que a gente tem, muitos deles a gente pode parar de utilizar eles. Por exemplo, a visão, você pode fechar o olho. O tato, você pode parar de tatear alguma coisa. E os outros também, você pode interrompê-los. Agora, o ouvido, meu irmão, só quando você vai dormir mesmo. E olha lá, tem gente que consegue ouvir mesmo dormindo. Então, o ouvido, ele está sempre aberto, ele está sempre escutando, está sempre recebendo estímulos, né? Então, a proposta desse programa é nesse sentido, de experimentar sonoridades, de pensar as paisagens encontradas nas cidades no seu caráter desse sentido de audição, né? A gente criar esses escritos, esses acontecimentos na nossa cidade, seja ela aqui em Curitiba, seja ela em outras cidades. Então, o programa está aberto a você que tem aí algum conto da sua cidade, algum conto mirabolante e por aí vai, outros adjetivos, para a gente criar essas micronovelas mostrando toda essa intensidade que tem um conto auditivo sobre alguma coisa, né? A gente parar e pensar só nesse tipo de sentido, o quanto que a gente pode carregar de histórias, né? Outra coisa também que o programa vem com o objetivo é da gente ter essas iniciativas, já que a gente está falando da cidade em si, né, e não se restringindo só ao caráter auditivo dela, mas potencializando isso, né, colocar iniciativas do bem viver na cidade, né? Porque, meu amigo, argumento para falar que a cidade está uma bosta não falta e dá para a gente fazer várias bíblias. Então, uma proposta revolucionária desse programa é a gente mapear essas iniciativas de onde está o bem viver na cidade e como que ele se propaga, né? Como que ele se dá. Claro, né? Músicas e artistas da rua, por exemplo, o que a gente acabou de ouvir, não deixa de ser artistas que estavam na rua. E claro também, a gente não está querendo informar nada, porque quem informa é a Rede Globo, a gente só quer desinformar. Porque esse tipo de informação da mídia convencional, a gente quer ficar longe. Então, a gente só está desinformando. Então, bom, apresentei, agora eu vou colocar uma música, que por sinal eu não escolhi, e eu vou começar a escolher ela agora. E como a gente tem tempo, porque agora são só 8h10, e por sinal deve estar começando fantástico, ou não sei, a gente está competindo com o fantasma. Não, a gente não quer competir. É bem real, a gente não quer competir. Bom, eu vou pensar aqui uma música que fala da cidade, que é muito interessante, que é do Tom Zé, que é Senhor Cidadão, se eu não me engano. Vamos ver aqui se o YouTube me ajuda. É isso mesmo. Então, Vamos ouvir. Tom Zé, senhor cidadão. A trocado capa causte, duple elaste, fele ferro fuga story, loco alubrimente múltiple organi periódico plaste, rapa recipro russi, saga simplita na vela vera viva onívora, cidade. Senhor cidadão, senhor cidadão, me diga por quê, me diga por quê, você anda tão triste, tão triste, não pode ter nenhum amigo, senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo, senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido, senhor cidadão, oh cidadão. Que vida amarga, que vida amarga. Oh, senhor cidadão, eu quero saber. Com quantos quilos de medo, se faz uma tradição. Oh, Eu e você. Temos coisas até parecidas. Parecidas. Por exemplo, nossos dentes. Senhor cidadão. Da mesma cor, do mesmo barro. Senhor cidadão. Enquanto os meus guardam sorrisos. Senhor cidadão. Os teus não sabem se não morder. Que vida amada. Cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, senhor cidadão, se a tesoura no cabelo também corta a crueldade. Senhor cidadão, me diga por quê. Me diga por quê. Alô, Tom Zé, senhor cidadão, música de 72, que agora eu não vou lembrar qual que é o CD, mas muito boa a música. Tom Zé é sempre artista da sonoro. Continuando, vamos ouvir Constantina, direto de Belo Horizonte, música instrumental muito boa. Thank you. beijo pra Taira. Uhu. Thank you. Voltando, bom, vocês ficaram com Constantina, Pelicano, acho que é o último disco deles, e Constantina é muito interessante que eles fazem um som instrumental pensando alguns tipos de paisagem que a banda vai percorrendo em suas viagens, assim, e eles vão compondo as músicas a partir dessas viagens e paisagens que eles vão visualizando, né? Então, vai uma dica aí, se acaso alguém se interessar por essa banda, bem massa. E agora, nosso momento desinformativo. Desinformando. Bom, tô aqui no site spotniks.com e uma informação, desinformação, claro, que mais da metade da arrecadação tributária do país é sustentada pelos mais pobres. Nossa, que coisa, não? Parece que não é isso, né? Mas é. Então, segundo um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, 53,8% do total arrecadado no país é pago por brasileiros e brasileiras, acho que principalmente por brasileiras, com renda de até 3 salários mínimos. Ou seja, mano, não é os ricos que pagam, é só nós, é só os pobres que estão pagando tudo para viver na cidade. Ó, aí, descendo aqui no, na matéria completa, 53,8% do total arrecadado é pago por brasileiros com renda até 3 salários mínimos, que representam 79% da população. Meu, 79% da população recebe até 3 salários mínimos. Isso sem falar da população miserável, a população em extrema miséria, né? E os outros 28,5% da arrecadação, eles possuem origem nos impostos pagos por brasileiros de renda de 3 a 10 salários mínimos. Também que não é os ricos, seria a chamada classe média, que de classe não tem nada, é camada social, né? Enfim, aí ele fala, nessa matéria, o presidente do instituto fala da forma como que é feita a arrecadação, que incide, né, tem a sua incidência, principalmente sobre o consumo de bens e serviços. Ou seja, é o pobre que se fode. A hora que ele vai comprar qualquer coisa, é imposto pra caramba. E quem reclama desses impostos hoje em dia, quem quer? É só rico. É o rico que vem sempre com aquele discurso do imposto. Ai, tem que baixar imposto, tem que baixar imposto. Sendo que ele praticamente não... O tanto que um rico ganha e o tanto que vai de imposto é irrisório, né? E aí, pra ficar mais cômico essa matéria, teve um... É uma bosta falar disso, né? Mas... Teve um deputado que protocolou um projeto de lei em 2004, sobre educação financeira no currículo escolar. Agora pare e pensa comigo. Na época da ditadura militar, o que estava acontecendo? Estava acontecendo perseguição política, uma galera estava morrendo, porque não podia se expressar livremente sobre o contexto político que estavam vivendo, né? As pessoas não podiam se organizar em movimentos sociais, em sindicatos, né? E aí baixaram a tal do AI-5, né? Que tirava a liberdade de expressão das pessoas. Simplificadamente falando, tirava isso, né? E aí acontece esse lance de ver a maior tributação com os pobres, e aí vem um deputado... Partido, tanto partido não importa, né? Mas se alguém quer saber, é do PSDB, chamado deputado Lobby Neto, que ele inclui a disciplina no currículo escolar de educação financeira. Meu, é os pobres que estão pagando mais para o planejamento da cidade, que é uma bosta, e além de tudo, é no currículo escolar, com certeza vai ser da educação pública, vai ter uma disciplina de educação financeira. Tá esquisito, né? Tá bem, bem louco. E aí a matéria vai desenrolando, falando mais dos impostos, os tipos de impostos, IPI, IOF, PIS, PASEP, CONFIS, ICMS, ISS. Mas o que eu queria mais desinformar mesmo é essa contradição que a gente vê, né? Quem paga para ter esse tipo de planejamento horrível da cidade é os pobres, e quem planeja esse tipo de cidade é os ricos, né? Aí, continuando o nosso momento de desinformação, do site da Carta Maior, o título: Arquitetura Hostil, as cidades contra os seres humanos. E aí, nessa matéria aí, fala-se da capital inglesa, mas a gente consegue ver em várias cidades como alguns tipos de arquiteturas, de prédios, de monumentos públicos, ou até monumentos privados principalmente, né, como eles não são feitos para pessoas, eles não são feitos para as pessoas ficarem, para as pessoas percorrerem eles. Você entra numa cidade, numa capital, cidade média, o que você mais se depara? Com ruas largas ou pequenas? Aí pequenas você vai pensar naquele planejamento antigo, que nem se pensava nos carros, né? Mas hoje as cidades estão se modernizando, né? Estão se modernizando. Estão abrindo mais ruas, estão colocando mais ônibus, mais carros. Ó, baixou o imposto do carro, não baixou? Então. Esse é o planejamento. E aí que a gente começa, para quem é pedestre, né? Eu acho que todo mundo é pedestre. Mas tem gente que gosta mais de dirigir um carro do que andar na cidade a pé. Claro, cada um tem seus objetivos, né? Mas todo mundo é pedestre, todo mundo anda com as pernas na cidade, né? E aí você vai andar pela cidade, você se sente bem? Sente tranquilo, numa vontade de andar tranquilamente pela cidade? Primeiro que o horário já é difícil, né? A gente sempre sai correndo. E outra que tem muita calçada, né, pra gente andar, né? Tem muita calçada, muito espaço, né? E quando tem, tá tudo esburacado e tal, daquele jeitão, né? Então, nosso momento desinformativo. Pra quem quiser esses links depois, eu vou colocar no site do programa, que chama lacidade.wordpress.com, junto com a gravação desse programa, que a gente vai subir ela no archive.org. E agora eu vou colocar outro som, também de uma outra banda que eu julgo ela instrumental, que ela trabalha mais com tipos de som, sonoridade, sem muita voz, né, mas com outros tipos de sonoridade. Então a banda chama From Monument to Masses. Se eu não me engano, ela é norte-americana, mas muito boa. Então vai ouvindo, o nome dela é Sharpshooter. Time now is 7:49. It's time now to find out how the markets are doing. Hey, good morning, America. I'm sure. Well, we've got a pretty quiet morning going on, but here's la la call between Dow Jones down 72 points. The Nasdaq. The customers weren't objection. That's not me. Made with the same quality and care. The low 60s. Go out and make it a great day. Get an update on your morning commutes with financing for a quality unit. Surrender yourself to the Lord. Airline stocks are actually rallying a bit this morning. We'll be right back. has just collapsed. Execute something like that. Instant human toll of any crime, and that may be true, but there are terrorist crimes with effects a bit more drawn out that are much more extreme. Nevertheless, it's a historic event because there was a change. The change was the direction in which the guns were pointed. During these close to 200 years, the United States expelled or mostly exterminated the indigenous population, many million people, conquered half of Mexico, carried out depredations all over the region, Central America, sometimes beyond, conquered Hawaii and the Philippines, killing several hundred thousand Filipinos in the process. Since the Second World War, it's extended its reach around the world in ways I don't have to describe, but it was always killing someone else. The fighting was somewhere else. It was others who were getting slaughtered, not here. We'll be right back. Rádio Gralha 106.1 MHz. Hoje não tá na internet, mas essa gravação aqui vai ser disponibilizada e você vai ouvir. Então, para a última parte do nosso programa, um conto, ou crônica, ou micronovela, vai da percepção de cada um, de um camarada nosso, Rodrigo Rossi, um geógrafo. Aí vai. Carepa não tinha sono ou fome, e isso era efeito da droga. Banhos, pouco ele tomava, mas álcool, maconha e cola eram coisas de todo dia. No começo, não era muito de fumar a maldita. Devagar foi galgando e cada passo o caminho das pedras. Seu cada falso era vontade demais. A cada uso, Carepa coçava a cabeça. Talvez devido à falta de banho, síndrome ou histeria relacionada ao efeito do trago tóxico. Este costume era o que dispersava suas caspas pela roupa e próximo a seu corpo. Fumando a pedra, compartilhava a mania comum entre muitos viciados que, após alguns minutos do último trago, tendem a procurar por pequenos farelos da substância. Carepa só encontrava excreções capilares e as fumava. A ele foi dado o apelido devido ao cabelo. Em alguns lugares do couro dava nitidez a uma espécie de casca. Conta-se ainda que outros são chamados em tiração de sarro de sal grosso, em vários lugares. Alguns contam de maluco que fumou pedra de verdade em alguma quebrada, sendo que um deles até reconheceu o bagulho como do bom e que não tinha fim. Placebo eterno. Até que suas piras passam em minutos a seguir à vontade demais. Carepa já subiu em telhado, virou a casa de ponta cabeça procurando nada. Atualmente percorre a média de 30 km num dia e tem 52 quilos. Quando escuta falar da maldita, corre ao banheiro. Mas ainda não é a hora do banho, e sim de sentir novamente os efeitos intestinais da abstinência. Bueno, fico aqui com o programa La Cidade, todos os domingos ou quinzenais, depende da vontade aqui do programador e das pessoas que se sentirem parte dele, do programa. Bueno, só para esclarecer, essa é uma rádio livre, então eu estou sendo emissor, mas também sou receptor. Você que está me ouvindo ou pode ouvir, eu quero que fique claro que não quero que você seja só um receptor, quero que você ouça isso e que queira discutir, que não seja uma mera distinção de que eu estou falando e você está ouvindo, vamos conversar, vamos dialogar. E acho que é isso. Próximo domingo, então, ou no outro, despontando, concorrenciando. Não, na verdade não. Mas só uma brincadeira, a gente está tirando uma concorrência com o Fantástico, né? Então é isso. Falou, valeu. E vou deixar vocês com que música? Não pensei em nenhuma música agora, né? Mas vou colocar outra do From Monument to Masses. Então é isso. Falou, valeu. I call on the dead, I call on the defeated, on the starved, the sold, the tortured, the executed, the robbed. Miners who have choked on the black lung, women bled to death of abortions and made illegal, every black killed by police, National Guard, mobs and armies live in us. Give us your strength, give us your counsel, give us your rage. Come at last into the light.